No fundo dos quintais das casas de alvenaria, ouço o rufar dos tambores de um povo que canta suas dores, com pés que deslizam o ar e riscam os olhos de Maria. Essa gente de todas as cores traz no canto o som que o couro metralha. E se a vida desafina seu brilho do ouro, é quando o guerreiro luta pela glória. Ainda que assina o mille, Pierrot e a bailarina, eles dançam a dança da guerra. Eles vão ensaiando a valsa da vitória. A valsa da vitória. A valsa da vitória.